Autobots! E aí, pessoal do Gaviastática, aqui é o Aiken, trazendo mais uma edição do nosso programa. E dessa vez a gente vai falar sobre um assunto muito sério. Divertido, ou não, para algumas pessoas, né, cara? Sorte e azar. Pois é. E hoje, além de mim aqui, Fly, à minha direita. E aí, pessoal? Nosso caro amigo Fábio, cada vez mais presente. Fale alguma coisa. E aí, povo? E Vivi, também conosco. Oi. Pressão minha ou tá dando delay? Eu acho que tá dando um delay, sim. Um delay. Vamos falar meio nordeste. Aí é baiano. É, não, agora a gente, no primeiro dia que a gente conseguiu juntar pra gravar efetivamente o programa, vai começar a dar aí. É, só tudo, faltava, né, pô. Esse Gavi Estática aqui de sorte e azar tá trazendo mais maldição do que não sei o quê. Esse gente já adiou umas 4 vezes, só falta, né, dar um delay. É o Gavi Estática 3. Pois é, bruxa está solta aqui, né? Pelas minhas contas, acho que a gente tentou reunir pra gravar ele umas 5 vezes antes por aí, de hoje, cinco, né? Vezes já. É. E não quer dizer que essa seja definitiva, né? Pode ser que essa seja uma versão que não vai dar certo. Considerando que 5 é o número de azar do Gaviastática, com, né, cara? Certeza. Afinal de contas, tem a nossa própria lenda de que nunca conseguimos reunir 5 membros pra gravar, né? O que parecia dar certo, que foi aquele de pirataria, não deu, né? É. O Quinto Elemento falhou. Ou foi falhado, né, cara? Ele falou que o programa lá de gravação sabotou, né, gravação. Não salvou. Não, eu maneiro, né? Primeiro ele mandou a piadinha falando que não tinha salvado. É. Aí depois foi que salvou. Que miserável, né, cara? O cara falando, peguei todo mundo. É de lei, cara. É você soltar uma piada dessa pra você se f***. Tipo no RPG também, né, cara? Quando você vira e fala, eu só não posso tirar um no dado pra passar nesse teste. Qual o número que vai sair? 1, cara. É, mas é inevitável. É inevitável. Não, e a pessoa tenta ainda se enganar, né? Com a falsa impressão de segurança, né? Que fala, não, tá tranquilo. Mas ele sabe no íntimo dele que vai dar 1, cara. O cara sabe, pô. Ele disse, eu sei que é difícil dar 1, mas vai dar 1. É, cara, é triste, velho. A famosa Lady Murphy. Lady Murphy. Cara, a Lady Murphy é uma parada sinistra, porque ela tá aí a provas praticamente científicas de que ela é verdadeira, né, cara? No entanto, sempre que você tenta passar por ela propositalmente, você falha. Aquele negócio, se houver 5 maneiras de a coisa dar errado, mas você milagrosamente driblar todas as 5, vai aparecer uma 6ª, com certeza que dará errado. E aí, fala alguma coisa vocês também, Vivi, Fábio. Eu perdi a pauta que ela me mandou. Você vê que o Gavi Estática de sorte e azar e o pessoal não está preparado, pô. O povo muito corajoso. Vocês sabem a definição? Alguém aí tem uma definição pra sorte? Sorte seria quando você tem uma mínima chance de sucesso e consegue. Vocês sabem que não existe uma definição oficial pra sorte, né? Ah, quer dizer que eu estou oficializando agora? Não, ou existe não, né, uma, cara, definição. Não. Cada um tem a sua própria definição pra sorte. É, pra mim, sorte é aquela parada que quando você vê que aconteceu, é sorte. Porque se não tivesse acontecido, seria azar. Pois é, né? E o azar meio que anula a sorte, é 50% né? De chance. Se sair 50% bom, é sorte. Se sair o ruim, é azar. Pois é, né? Então, sorte e azar é um conceito completamente furado, né, cara? Não, mas, ó, uma coisa que eu acho que tem a ver com sorte e azar é aquela história de a pessoa ganhou na loteria. Veio sorte, certo? Uhum. Mas ela perdeu o bilhete premiado. Puta, seria um azar. Mas se você olhar direitinho, a situação dela não mudou. Porque ela nem ficou rica, nem ficou pobre, né? O azar anulou a sorte. Ou não, já que... Ou não, porque... Mas eu acho que no final a coisa realmente foi pior, né? Porque quando você ganha na loteria, você fica... Sei lá, eu imagino que a pessoa deve ficar muito animada, né, pô? E você perder o bilhete depois, eu acho que a frustração pode até causar alguma sequela, né? Eu acho que no final o azar sempre vence. É, mas a sorte, a felicidade de ter ganhado também pode causar uma sequela, cara. Fica tão feliz, tão feliz, tão feliz, tem um infarto. infarto agudo e morrer. Ela poderia ter ganhado na loteria e morrido em decorrência disso, num assalto ou qualquer coisa do tipo. Ó, trágico, a tragédia. Então, teoricamente, perdeu o bilhete seria sorte. Essa história da loteria aí me faz lembrar aquele famoso caso do carinha lá que ganhou na Mega e casou com aquela peça lá. Ah, foi. Não, mas ali foi burrice. Não, é azar, isso que eu ia falar. Existe azar e burrice, né, cara? Isso, o cara ganhou na loteria, chegou a primeira gostosa batendo na porta dele, o cara achou que tinha sido sorte, cara. Não foi sorte. Não, ele deve ter visto a mulher e falado, caraca, hoje essa semana tá foda. Cara, se eu ganhasse na loto, eu não casava nunca. Mas e aí, falem de vocês a definição de sorte e azar. Pois é, eu dei a minha definição. E eu dei a minha. Pra mim, sorte é você que faz. Ah, não. Porra, velho. Não, para sério. Para com isso, pra mim. Não, de boa. Pra mim. Eu acho que a sorte, na verdade, eu acho que pro Fábio, sorte é não ser cortado pela Vi quando ele tá tentando falar. É, pra mim, é quando ocorre algo bom com você, com o mínimo de esforço despendido. Você vai lá, ganhou na Mega, mas pra isso você só precisou comprar o bilhete. É, que é por aí. Mas eu acho que na maior parte das situações, esse negócio de sorte ou azar tem mais a ver com o seu com o seu empenho. Em algumas, na maior parte das situações. Tem situações, óbvio, que você não tem como. Tipo, você tá andando na rua e achou um bilhete no chão e é o bilhete premiado da Mega Sena. Então, cara, menor esforço despendido. Isso. Nesse caso, foi menor esforço ainda. O cara não teve nem o trabalho de apostar na Mega Sena. Ele achou mesmo. Pra mim, ser uma pessoa de sorte é você ganhar na Mega sem jogar. Isso pra mim é ter sorte. Não, cara, isso não é ser sorte, não. Ter sorte é você achar 2 contos na rua. Isso já é um passo além. Agora, o pessoal costuma confundir sorte com o esforço das pessoas. O meu tio, uma vez, ele passou aí num concurso lá da Polícia Federal aí um tempão atrás. Aí minha avó dizendo, ah, mas é muita sorte, né? E eu rezei muito por ele também, ó. Porra, o cara estudou com sua porra pra fazer essa prova, não, né, cara? Mas isso tem outro nome, cara. É inveja. É, né, cara? Tipo, se eu não tivesse rezado, ele não ia passar, é lógico, né, cara? E os ícones de sorte e azar? Acho que o ícone de sorte mais comum é o trevo de 4 folhas, né? É, tem o pezinho lá do coelho, né? Coitado do coelho. O coelho foi um azarado, né, cara? Pé de coelho. Não, sorte pra quem, né, cara? Sorte pra quem, né? Pro coelho é que não foi. Agora, alguém sabe por que o trevo de 4 folhas é símbolo da... Não. Da eu acho porque não é o normal. O normal é ter 3 folhas, né? Se tiver 4 folhas, é uma anomalia e é muito difícil. Né? Se fosse assim, o cara que tivesse um câncer seria sortudo, né, cara? Porque câncer também é uma anomalia. Ou o Goro, né, cara? Que tem 4 braços, né, cara? Então por que o trevo? Sim, mas explique, né? Me poupe dessa curiosidade. Não, eu tava perguntando. Você não sabe. Mas eu acho que é por isso. Esse misticismo tem origem nas tradições celtas. O trevo? É. A boa sorte do trevo de 4 folhas. E isso que você falou faz sentido também. Que o normal é ter 3 folhas. É, por isso que é trevo, né, cara? A figa. Por quê? A figa é outro símbolo de... outro amuleto, por assim dizer, né, cara? Por que aquilo é de sorte? Aquele chaveirinho de figa? Figa é aquela mãozinha, né? É. É que eu nunca vi ninguém fazendo esse gesto aqui. Eu também não, cara. Só vejo chaveiro. É, eu vejo o pessoal cruzando o dedo, né, cara? Eu li que a figa é uma parada romana, sacou? Romana e etrusca, aquele... o nome original é até Manofico. E aquilo é representação dos genitais femininos, sacou? Ué? Por quê? E, olha só, olha a loucura. Cara. Ele é usado como símbolo de sorte pela crença de que a parada obscena vai distrair o mal, cara. Olha que troço fumado foda. Que troço pervertido, né, cara? E símbolos de azar? O que, vocês conhecem de símbolos de azar? Gato preto. Espelho gato quebrado. Preto é uma, cara, né, cara, coitado dos gatos, né? Os gatos não tem nada a ver com os negócios. Ah, cara, gato é um bicho muito filho da... Eu acho que esse de gato preto deve ser alguma coisa preconceituosa, né, cara? Puta que pariu. É, se fosse um gato branco, tava bom, né? Era símbolo de... Não, esse negócio do gato preto aí, a origem mais provável é que seja da época da Inquisição, que daí eles perseguiam, falavam que os gatos eram os animais de estimação das bruxas. A ordem era matar todos os gatos. de todas as cores. E porque preto é sinal, é preto é ligado à escuridão, né? Então eles perseguiam mais os gatos pretos porque da escuridão, tal, demônio e tralala. Aí eles começaram a perseguir os gatos. Aí um dia eles perseguiram um gato e tinha uma mulher que ela acolhia os gatos na casa dela e cuidava dos gatos. Aí perseguiram esse gato, bateram no gato, deram pedrado, o gato ficou todo machucado e entrou na casa dessa mulher. Um gato rubro, né, cara? E acontece que daí a mulher saiu de dentro da casa e aí ela também tava machucada. E aí associaram que o gato era... A mulher era uma bruxa e o gato... E ela virava gato durante a noite e saía por aí. Durante o dia era gente e tava toda machucada. Caraca. Por causa disso é associado a azar, o gato preto. Eu imaginei que tinha alguma coisa a ver com bruxaria. Que pilha, né, errada, o gato entrou, né? É. E a mulher também, a mulher também. Mas é que tá, né? A mulher acabou na geração dela. O gato preto ficou por várias gerações sofrendo. Então, e na verdade, foi invertido totalmente os valores. Porque os gatos, na época dos egípcios, eles eram... cultuados, eles eram praticamente divindades, traziam boa sorte. Ah, mas eu acho que toda essa conversa aí tende meio pro racismo. Caraca, cara. Tudo que esse negócio, sei lá, daí da escuridão, de falar que é escuridão, isso daí eu acho que é racismo, cara. Tudo quando fala da cor preta é sempre ligado a uma coisa ruim, cara. Não, cara, é simples. A escuridão é uma parada ruim por um motivo. Ser humano é uma criatura dependente do visual. Se você tira o visual através da escuridão, por exemplo, então é algo ruim, é simples, sacou? Não tem nada a ver com racismo, cara. Isso é viagem da sua cabeça. É, faz todo sentido. Não sei, cara, eu acho que eu estou traumatizado, cara. E o lance do espelho quebrado é porque antigamente achavam que o reflexo da pessoa fazia parte dela, que era a parte da alma da pessoa. E quando se quebrava um espelho e a pessoa estava refletida nele, eles achavam que alguma coisa entrava lá em desarranjo também por causa disso. Pô, então um recurso parecido aí com essa teoria foi usado no Chamado, né? Que é aquele negócio lá de quando o cara assistiu o filme, ele tava meio que condenado, aí as câmeras, né? Ficar tudo distorcida a imagem do cara lá. É como se o cara já tivesse com a alma meio que vendida, né? É, e é por isso que vampiro não tem reflexo também. É, né, mesmo. Pô, coisa óbvia, eu não pensei. Fui no Chamado e não pensei nos vampiros. Convenhamos, hoje em dia não tá podendo se pensar muito em vampiro, né, cara? É, né? Isso ainda a gente vai comentar no futuro. Né? E agora não tem o lance dele quebrar da 7 anos de azar, né? E o 7, viu? De onde aí, não sei, né? O 7... Eu não sei se o 7 também é um número cabalístico igual ao 13. Sei que o 4 é o número de sorte, que é 13. Porque quando pensa em 13, você tem que pensar no 4. Por quê? Né? Mais 3 igual a 4. É. Então, quem tem o número 13 como seu número kármico, ele também tem o número 4. O número 13 é considerado um número não muito bom, mas o número 4, algumas pessoas consideram. Mas o número 4, que é o 1 mais 3, é considerado um número muito bom. Aí, quem é a pessoa que tem o número kármico 13... Aí elas devem pegar e se concentrar no número 4, ao invés de se concentrar no 13. Ah, né? Quem inventou essa teoria aí, com certeza foi um brasileiro, né? Dando o jeitinho brasileiro dele, né? O cara tá querendo burlar o azar dele, né, cara? Cara, não é não. Isso é coisa da numerologia mesmo. Porra, é uma fonte confiável pra caraca, né, cara? É a fonte que disse que o Brasil ia ganhar a Copa lá de 2006, sei lá, né? Então, cara, mas o 13 é um número que indica transformação. É um número que indica uma mudança brusca. Aí no tarô, o arcano 13 é a morte, né? Pra mim, o número 13 indica 7 mais 6, ou 10 mais 3, ou qualquer coisa do tipo. Não, porra nenhuma dessa história. Mas é daí que vem essa mística toda, da mística do 13, vem dessas coisas. Fora as outras coisas, né, mais antigas, isso daí é mais atual, mas né? Porque tem as coisas mais antigas que a gente conhece. Eu acho que deve ter, é o que eu tô dizendo. Deve ter alguma coisa pra ter inspirado isso, né? Porque, por exemplo, o número 13 é ruim, aí no tarô, a carta 13 é a morte, aí... Tá, beleza. Só que antes disso, deve ter inspirado alguma coisa pra nego achar que 13 Eu vi aqui que não sei se é pela numerologia, eu sei que é dito que o 12, ele é um número redondo. Inclusive a Wikipedia tá me falando também, tô vendo agora. Não sei redondo pra que lado, né, cara? Mas né, cara? Porque diz, tipo, tem os 12 meses do ano... 12 tribos de Israel, 12 apóstolos de Jesus, 12 signos do zodíaco. E já o 13, ele é o número todo quebrado, né? Porque ele não se enquadra nisso, né? Cara, eu ia fazer uma piada agora, mas deixa pra... Não, faça, por favor, por favor. Eu quero é ouvir pra isso que estamos aqui, afinal. Eu ia dizer que pro brasileiro, assalariado, o 13 é um número bom, por causa do 13º salário. O povo não se contentou com os 12 meses. Já. Porque, tipo, se for pelos motivos que o Fly falou, então todos os outros números, a não ser o 12, deveriam ser números ruins, né, cara? Não, cara, isso tudo me faz perguntar uma coisa. Se o 13 é um número quebrado, afortunado, e o 12 é um número bom, por que o mundo vai acabar em 2012 e não 2013? Eu tava pensando nisso agora. Ah, né, cara? É porque o 2012 vai ser o último ano que o mundo vai existir. É, né? É mesmo, né? O número redondo, é o final, cara. Voltando ao 13 e avançando aí um pouco, né, cara? Sexta-feira 13. Vocês sabem por que essa data, esse negócio é considerado tão ruim? Eu só acho que é ruim porque deve ter acontecido no passado alguma sexta-feira 13 que aconteceu, alguma chacina ou coisa então, parecida. Então, cara, a última ceia aconteceu numa sexta-feira. É, foi sexta-feira da paixão. Tinha 13 pessoas na mesa. Aí, no Antigo Testamento Judaico, a sexta-feira já era considerada um dia problemático para os seres humanos. E vão além. Dizem até que Eva teria oferecido a maçã pro Adão numa sexta-feira. Ah, cara, aí já é viagem foda. Quem é que tava com esse calendário, hein? Quero saber quem que tava lá pra contar, né, velho? A cobra fez o calendário. Foi a cobra que falou, né? Fonte confiável. Todo mundo se... por causa da cobra, na questão da maçã, você vai confiar no calendário da cobra, cara? Mas aí, eu tenho outra resposta. Por que sexta-feira 13 é um dia ruim? Manda. Muito simples, cara. Vixe, lá, vixe. Jason, essa é a razão. Tava esperando uma teoria foda, cara. Jason. Mas aí, eu tenho a teoria mais plausível da parada. A cinematográfica. Ah, não é do Jason, não. É o seguinte, pelo que eu li, que eu já pesquisei, a sexta-feira 13 é considerado porque, na Idade Média, os cavaleiros templários foram caçados e executados por heresia numa sexta-feira 13, entendeu? E foi um show foda, não sei o quê, nego indo pra fogueira e caramba. E, pô, se espalhou pela Europa toda, ficou no mundo ocidental inteiro, deve ter sido, né, cara? Uma coisa, um impacto meio como o 11 de setembro, né? Que o pessoal, quando fala hoje de 11 de setembro, já marca, né? Já pensa no atentado que aconteceu lá. Eu acho que foi a mesma coisa lá como quando... O povo deve ter falado com aquele dia como sexta-feira 13, aí marcou também, né? Só que com o tempo deve ter ficado meio perdido, por que a sexta-feira 13? É, né, cara, daqui uns 500 ou 1000 anos, 11 de setembro vai ser o dia... Um dia ruim, de azar, né? Também, ninguém sabe por quê, né, cara? Ninguém vai saber o que aconteceu nessa porra desse dia e vai ser o dia de azar. É, né, mas aí é foda também, né, pô, tudo televisionado também é foda, né, cara, se perder isso. Ou não, né, cara, você não sabe o que vai acontecer no caminho, se vai ter uma guerra nuclear aí que vai acabar com essa porra toda. É, né, cara, com o sistema de televisão. Ninguém vai ter mais vestígio pra recuperar. Vai voltar a lutar com pedras e graveto. É, ué. Vai lá tá o filhinho de três braços conversando com seu pai que brilha no escuro, nos contando a história do dia 11 de setembro, né, cara? Que ninguém sabia por que esse dia é ruim. Mas, pô, história de azar comigo mesmo, eu não tenho muita, não. Vai falar agora do cara que matou o cachorro, né, cara? Não. Isso não é azar, isso é incompetência, né? Pô, eu não tenho muita história de azar, eu tenho mais história de cagada mesmo, de achar sem conta na rua. Cara, mas isso não é azar. Pô, é sorte, cara, isso é sorte, você cara. Podia fazer disso meio de vida. Não, é a história de sorte, né? Eu não tenho história de azar, mas tenho histórias assim. Eu já pensei que seus conceitos de azar estavam distorcidos. Não, pô. Mas assim, tem um amigo meu que o cara, esse sabe se fuder, cara. Nosso fiel ouvinte, Ferdinando, cara. Esse rapaz tem talento. Assim, pra começar, a gente já zoa ele pra caramba. A gente zoa todo mundo, mas com ele, a gente não precisa nem fazer muito esforço, porque ele já se zoa, sacou? E não só isso, cara, acontece muita merda com ele. No nosso grupo de RPG aqui, tem as lendas, né, cara? Com ele, toda sessão que a gente vai começar a jogar, tem uma gota... de alguma algum líquido novo nas fichas dele, cara. Como assim, cara? Peraí, cara, peraí. Toda a sessão. Cara, como assim? É Coca-Cola, água, café, sempre pinga alguma coisa. Tomara que seja só isso mesmo. É, né? É, né, cara? Com gota de vista, tá bom, né, cara? É, mas assim, e teve uma vez que ele deixou a ficha, a prancheta com as fichas dele na casa de um outro amigo nosso e choveu, sacou? Coitado. Só que a sala onde a gente joga tem muito buraco no teto, cara. E, tipo, a sala praticamente inundou de tanta água que entrou. Tipo, não molhou quase nada de ficha, de livro. Mas a prancheta dele, cara, parecia uma sopa, cara. Parecia que nego tinha jogado dentro de um balde de água, assim, mergulhado, assim, tirado e colocado em cima da mesa. Aquele estado, cara, que é impossível ficar mais molhado, né, cara? Porque não tem, cara, como ficar mais molhado que aquilo. Né? A gente sacaneia e fala que a ficha dele é feita de sódio, sacou? Pra atrair líquido, cara. É um absurdo. E ele tem outra parada de azar com ele, que é, cara, ele não vai me perdoar por contar essa. Vai sim, porque ele é uma moça. Mas ele tem o talento pra cagar na frente dos outros. Pra se cagar, sacou? Como assim? Se borrar foda. O que foi que aconteceu? Mas, cara, e o melhor, velho, é o Ferdinando contando essas paradas. Ele não faz segredo, cara. Ele conta pra todo mundo. É o cara que se orgulha, sacou? Né, cara? Eu acho bonito isso. É, cara. Você rola no chão de tanto rir, cara. Não, mas conta aí alguma coisa, né? Conta aí desse dado, o caso da... Ah, cara, assim, eu vou tentar lembrar dessa por inteiro, mas o negócio foi o seguinte. Ele contou pra gente, ele tava na praia junto com a família da namorada dele, sacou? É. Ele era mais novo e tal. E eles saíram e foram comer acarajé. Ai, isso não é qualquer um que pode comer acarajé. É, pô, ele achou que ele tava que ele, por cima da carne seca, que ele não, sacou? Não estava nesse achou meio. Que ele... E não é uma boa hora pra experimentar com a namorada, né? Pois é, né, cara? E ele comeu acarajé e depois o pessoal voltou pra casa da namorada pra assistir filme, sacou? E foi a família inteira assistir filme. Aí beleza, tá lá a galera sentada no sofá, ele com a namorada dele no chão. Aí tipo nisso, ele começa a sentir aquela fermentação, sacou? E o ser sendo criado dentro dele, já começando a querer nascer, procurar a liberdade, sacou? Eu imagino naquele momento de tensão do filme, naquele silêncio lá e aquele... E é nesse momento que a namorada do nosso amigo feio porco negro deita no colo dele, sacou? Beleza. Tá ele lá lutando, aquela luta épica, feroz, tentando segurar a parada. Fortalecendo os anéis, né, cara? É, quando sai aquele peido, sacou? Sai aquele ninja, sabe? O silencioso, mas mortal, sacou? Sai o ninja. Foi a primeira que sentiu, e né, cara? A namorada dele, muito política, só se levanta calmamente e põe a cabeça dele no colo dela, sacou? Aí, tipo, nisso foi só piorando a parada. Piorando, piorando, piorando. Aí é a hora que, tipo, não teve mais jeito. O cara teve que levantar pra ir no banheiro dar a barreada, né? Tipo, eu imagino que nesse momento não seria mais uma barreada, seria um pântano inteiro, né, cara? Só que, para o azar do Ferdinand, tinha uma escada na saída da sala. Tinha que subir pra morrer. Já vi que deixou um rastrinho, né, cara? Se eu me perder, sigo o rastro. No primeiro degrau, já escapou a parada, sacou? Ah, que já foi, tipo, sujou cueca, sujou meia, empapou o pé, sujou meia, sacou? Cara, então o negócio... Pois é, cara, eu queria ver se fosse daquelas diarreias explosivas, sacou? Meu Deus do céu. Subindo a escada, mandou uma explosão na direção da família. Da... Caralho. É, meu Deus. Cara, e essa foi só uma das histórias, cara. Talvez nem tenha sido a pior. Stop. sabem que tem gente que tem um medo tremendo da sexta-feira 13, né? Ah, não sai de casa nem nada. Principalmente, né, quem já passou férias em Lake Crystal, né, cara? Hã? Hã? Caraca, cara, vocês não entendem nada de Jason. Eu não assisto Jason, cara. Cara, ele já se cagou. Literalmente? É, não, literalmente. Ele já se cagou na frente da família da namorada dele. Não, cara, isso... Na frente dos amigos todos, cara. Isso pode entrar na edição, não, velho. Porra, cara, eu queria muito ter esse desprendimento social. Que eu também tenho uma pessoa muito próxima de mim que também faz muito essas coisas, cara. Mas eu não posso falar que ele escuta o Gavestado. Que risada é essa? Cara, você chamou o Fábio de novo? Cara. Eu chamei, cadê ele? Chamou. Chamei ele aí, menina. Você acha que vai ser... Que maldade, né, cara? Ah, que ele ficou quieto, não falou nada. Eu tô viajando aqui, porque tá chegando tudo cortado aqui. Tô falando que esse programa ia dar um azar f*** pra alguém. Ah! Mas existem também... O Fábio quer contar alguma coisa? Acho que ele quer, né? Não sei se ele vai conseguir. Ele tá rindo das piadas que ele contou na introdução do programa. Vocês são supersticiosos com esse tipo de coisa? Quando? Eu já fui, quando era mais novo, mas hoje, cara... Escada, eu vejo escada na rua, eu passo por baixo. Às vezes eu vou de pirraça, até o espaço da escada é menor, mas eu passo de pirraça, cara. Eu gosto de viver perigosamente, sabe? É um desafio, né? É, cara, é um desafio, pô. Não, eu convido agora, Ferdinando, para contar suas histórias nos comentários aí. Ou até esclarecer essa. Se der pra esclarecer, né? Porque não tem como, não tem defesa. Não, do jeito que o cara é sem vergonha, como o Egg tá dizendo, é capaz que ele acrescente. Se eu fiz alguma coisa, eu atenuei. E aí, povo, estamos aqui de volta, eu e a Vivi. Oi. Rapidamente, mais uma vez, né? Mas dessa vez não porque o programa ficou longo, mas porque já estamos aqui já para postar essa bagaça, né? Estamos atrasados, até comentamos no Twitter. Vi, o que foi que aconteceu nessa semana, né? Nesses 15 dias, desde o último Gavestado? Bom, nós tivemos o encerramento da promoção De Volta para o Futuro. E ninguém ganhou. Ninguém ganhou. O número sorteado foi o 59 e... Ninguém apostou no 59. Quem chegou, quem ficou pela beirola foi você, não foi? Fui eu, pois é, mas eu não ganhei. Um monte de 50, 51, 52, 53, parou ali, não foi? Eu sabia que eu devia ter comprado todos os 50. Ah, é, né? Eu também apostei lá, mas os meus não chegou nem perto, né? Não cheguei perto, não. Quem ficou feliz foi o Mike, né? Ele não postou nenhum lá. Mas, cara, fica aqui uma dica pra quem não reparou. Essa é a segunda rifa que a gente faz. E é a segunda vez que o sorteio cai na casa dos... Boa dica, hein? Sorte e probabilidade, o Mike já falou. Ah, mas é a probabilidade. Essa, não. Mas teve. Não se preocupe que a gente não vai ficar com esse DVD. É, ele entra pra próxima promoção com o prêmio acumulado. É, ele... Estilo Mega Sena, né? Quando ninguém acerta, o prêmio acumula, né? É. Fiquem ligados aí para na próxima promoção vocês participarem mais afoitos. É, e fiquem ligados mesmo, porque nós não sabemos ainda quando vai ser a próxima promoção. Pode ser esse ano. É, quando é na telha. Pode ser ano que vem. Quem pode sabe? Ser até a próxima semana, né? Então, o que mais? Gavestática, mitologia nórdica. Eu gostei do resultado, particularmente. Mesmo ele ter falado muita merda, né? Mas eu gostei mas do resultado. Mas teve uma boa repercussão, né? Tirando uns e outros, pois é, a repercussão foi boa. Ah, sim, eu andei divulgando, né, nas comunidades aí, até numa comunidade de mitologia nórdica. Não, é mitologia nórdica. Mitologia. Então, e pra não ter que ficar aqui falando de cada coisa que a gente falou de errado, o pessoal lá já, nas primeiras postagens, já mostrou todos os erros que a gente falou, eu acho que são todos, né? Comentou várias coisas lá, dentre elas aquela parte lá que o Aiken diz que o gigante ia analisar pelos pés das deusas pra achar freio, aquilo não teve nada a ver, o Aiken cagou bonito ali. E dentre outras coisas, né? A gente vai colocar o link da postagem, né? Sim. Agora, já vou alertar aqui, se vocês querem saber dos erros, olhem só Só a primeira página. As primeiras respostas, é. Só a primeira página, porque o pessoal lá foi muito além disso, esqueceu todo dia nota e entrou lá numa onda de preconceito idiota. Eles entraram num regionalismo ali que a coisa foi feroz. É, se eu fosse vocês, o tema, eu só li a primeira página. Depois dali, não presta nada. Agora, se por um acaso, acho difícil, então, se o Marcelo estiver escutando esse Gava Estática, que eu não duvido ele estar escutando, que ele falou mal da gente, mas ele gostou, não é certo, eu já mando aqui um oxente carinhoso pra ele. Né? Manda um abraço apertado. E pra quem não entendeu, leia até o final que vocês vão entender. E ainda sobre o Gava Estática e Mitologia Nótica, eu queria aproveitar aqui o espaço para mandar um abraço pro Eduardo Spoh. Acho que algumas pessoas já devem conhecer ele. Eu tinha mandado o Gava Estática pra ele. Ele mandou um e-mail pra mim, elogiando bastante. Ele chegou a falar dos erros, não, mas eu acho que foi por educação que ele não quis falar dos erros. E ele disse que gostou do programa, se sentiu inspirado e tudo. Isso pra mim foi ótimo. Né? Foi aquela massageada no ego, não, né, foi cara? Excelente. Não é todo dia que a gente recebe um elogio do Eduardo Spoh. E queria mandar um abraço pro cara que é muito gente boa e desejo sucesso pra ele aí com o livro dele, A Batalha do Apocalipse. Ainda vou fazer nada sobre esse livro. Eu já falei pra ele que vou fazer e tô agora documentando aqui pra não Quero ter como voltar atrás depois, né? nem acabei de ler O Retorno do Rei. É isso aí, né, Vivi? Mais alguma coisa? Tchau, povo. Falou, pessoal. Até a próxima.